abraço do Hélio Júnior. Atenção, meu amigo, minha amiga, você concorre no show espetacular e natalístico Music, natalizador digital com pisca-pisca e alça de segurança, além de fone amplificado nos modelos. É Natal, Jingle Bell, Jingle Bell e acabou o papel. É Natal, Jingle Bell e acabou o papel. E tem um outro modelo também que é Não Faz Mal, Não Faz Mal, nós temos jornal. Ah, não faz, tá, Hélio Júnior, isso é velho olha demais. Aqui, olha como é que funciona. Que é? Liga aí o aparelho, Hélio Júnior. Peraí, Que é isso, Hélio Júnior? Peraí, está desregulado isso aqui, peraí. Que coisa horrorosa é essa, Hélio Júnior? Peraí. Que absurdo, hein? Hélio Júnior, que é isso, Hélio Júnior? Meu Deus do céu, que é isso? Nenhum funciona. Caramba, tá que é isso? Hélio? Ah, esse tá bom. Esse tá bom. O Hélio Júnior guarda 10 anos, um monte de cartões. Esse anterior tá com a bateria fraca. Todos tocam, cantam, dançam, sapateiam e servem cafezinho. Para com isso, que coisa chata, gente. Deus do céu, vambora, vou sair daqui. 5, 5, 6.